sussurro na orelha. Lembranças vêm de um mano na cadeia. Miguel, moleque de atitude e firmeza, ajudava sua mãe a colocar comida na mesa. 99, quem ouve se comove, porque a fé remove o coração. Me lembro do irmão e a sua mina, Andressa inteligente, crente, que iam se casar, ser feliz e amar, mas não foi isso que o destino quis dar. Perdeu o juízo, perdeu o sorriso da criança. Ele sonhava com a paz, mas mudaram as regras do mundão. Mataram seu irmão em uma chacina na frente do seu pai, João. Assim ele dizia pra sua mãe: eu sei que pra senhora é desgosto esse meu caminho oposto, mas a senhora não sabe a raiva que me dá quando lembro do meu irmão, o seu rosto. Uma vontade de matar. Tem uma pessoa que olha por si. Para Deus, olha o filho seu, mais uma noite vazia, sombria, no beco de toque, engatilhou no tambor o giro pra dar dois tiros, pra ouvir o último suspiro na boca. Também estava indo pro caminho oposto, mas lembrou do seu irmão e percebeu que o ciclo se repetia, tirando alegrias. Clamou ao Senhor, se ajoelhou, a lágrima no rosto escorreu, me descia o solo, lembrou da sobrinha no colo com uma algema, impunha no coração, o seu testemunho foi algemado, mas deu seu coração, tinha tocado ao irmão. A fé remove montanha, mas o mais difícil remove o coração. A partir daquele dia, mesmo na detenção, tinha uma vida sadia e pode crer uma conclusão, que quero como quero recomeçar. Águas passadas me fazem chorar ao relembrar um tempo perdido. A rua foi a escola do bandido. Criador, segurando a sua mão, sinto dor no coração ao ver o vermelho de sangue que reflete na visão. O irmão matando o irmão, lágrimas escorrem pelo chão. O homem chora, por quê? Não, as lágrimas é purificação do coração. Quero um mundo justo, periferia sem luto. A mãe que perde um diamante, só resta as fotos na estante, o choro constante, sem comida na panela. O amor foi estraçalhado na primeira favela, mas eu peço ao Senhor, traga paz e amor, o sonho não acabou. Olha as crianças, traga escola e esperança, e que homens e mulheres fazem valer as alianças. Eu recebi a segunda chance e você também pode receber, pois Deus tá sempre com você.